Puro tudo até o surdo, ovo mudo. Eu te derrubo mesmo sem skill no judo. Sou pontiagudo, faço o que furo e te penduro no muro. Deixo-te a surdo, sonoro mais do que puro. Futuro escuro te espera, sou puto duro, sou fera que te ferra. Marco tudo em ti, deixo-te na merda. Sou o ferro da serra, sou da gera que se apodera da ira contra o sistema e que interfira na cena. Qual é o teu problema? Qual é o teu stress? Ninguém te conhece, falas como te apetece, desaparece. E já é uma boa ação, depois só faltam 2000 para deixares de ser cão. Sou pesadelo para o vosso cotovelo. Deixaste o teu skill em casa, é quando não consigo vê-lo, nem senti-lo, nem ouvi-lo. Agrido o teu ouvido porque é agressivo o meu estilo. E a tua falsidade é um incentivo a agredi-lo. Tira a máscara, estou farto de farsas. Estou farto de ser boa gente a quem me cospe pela frente. À espera de favores, só dou apoio a quem merece. Portanto esquece, tenho os olhos bem abertos. São muitos anos caminhadas por estes desertos. E muitos mascarilhas, delinquentes, negligentes, cicatrizam as costas da minha gente. Vou ser sempre o mesmo vagabundo sem rumo, mas equilibrado e consciente. O que quero para o futuro ser maduro. Observa e interpreta cada momento que te prega aos pés no chão. Não cais na ilusão, mantenho firme o cão. São décadas de confronto, o ponto crucial a manter-te real a ti próprio. Sentimento para si, te algo me guia por instinto. Mesmo em decisões duras, que abrem feridas que não curas. As estruturas das ideias que tenho, detenho-as mesmo em trilhos de venenos. Em perigosos terrenos, em perigosos terrenos.